aceno, uma história pra contar. Um estranho, uma guitarra, uma casa junto ao mar. Sem saber se era verdade, ao amor quis me entregar. E nasceu um sentimento que jamais vai terminar. Sem destino, não sei onde vou parar, nem de quem devo lembrar. Durou somente 2 horas e um grande amor na minha história, e de repente foi embora, deixando em mim essa tristeza e a certeza de um grande amor. Valeu a pena pela minha felicidade. Vou guardar a vida inteira 2 horas.